Projeto X Podcast. 1, 2, 3, 4. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nesta semana nós faremos um episódio incrível sobre uma série muito legal chamada Fuller House. E sem muita enrolação, vamos nos apresentar. Eu sou Flávio Kiba e eu queria ter uma T-Step. Ok. Aqui é o Cabeça e eu preciso definitivamente de um spin-off do Fernando. Fala pessoal, primeiramente aqui é o Mug. Realmente eu sou o Mug, tá? Essa é uma voz alternativa minha. Mas fora isso, eu sou o Mug e eu, quando assisti Full House, eu sempre quis ser o Uncle Jess. Assistindo Fuller House, eu descobri que eu virei o Uncle Joey. Com essa voz aí também? Caraca, que fim, que fim, trágico fim. Com essa voz aí, com certeza agora o Mugi. Agora segura um bonequinho, faz a voz dele. Esse é tipo o Mugi, sei lá, com a roupa alternativa do jogo de luta. É o Mug 952, tá ligado? É, 952. Se vocês, sei lá, comprarem o DLC, a gente faz o Mug regravar com a voz normal pra vocês. Me fodei! É isso. Bom, aqui eu sei, eu também sei umas palavras feias, né? Donald Trump é uma delas, cara. Na boa. Eu pensei em falar disso, seja, eu ia roubar sua apresentação, hein? Foi por pouco. Na verdade, eu pensei em três frases, mas as outras. Uma era essa e a outra eu não vou falar. Nunca. Vai ficar pro DLC. Quem quiser compra o DLC depois. Mas, começando o podcast, eu vou pedir para o Seiji apresentar para vocês a série. Primeiro a série Full House e depois a gente vai apresentar para vocês a Fuller House. A Full House, né, que é a série original, né, dessa série do Fuller House, também chamada aqui no Brasil de 3 é Demais. Ela é uma sitcom familiar criada por Jeff Franklin, exibida nos Estados Unidos entre 1987 e 1995, com 8 temporadas e 192 episódios. Ela conta a história do Danny Tanner, um apresentador de televisão de São Francisco que perde a sua esposa em um acidente de carro e precisa cuidar de suas três filhas, a DJ, a Stephanie e a Michelle. Para isso, ele convida o irmão mais novo de sua esposa, o cunhadão, né, o Jesse Katopoulos, e o seu melhor amigo, o Joey Gladstone. E os dois passam a ajudar na criação das meninas. Fazem parte do elenco também a Kimmy Gibbler, né, a vizinha, melhor amiga da DJ, a Beck, colega de trabalho do Danny, e o Steve, né, o namorado da DJ. E aqui no Brasil ela passou também no SBT, alguns episódios que passaram na Globo, e eu vi bastante na Warner Channel também. Na verdade, sendo bem sincero, eu nunca vi nada de 3 é Demais na Globo, mas na pesquisa... No, eu vi no SBT. Eu também vi só no SBT, na verdade, só no SBT. SBT. Salvo engano, eu acho que ele chegou a passar na TV Colosso, tipo, na Globo, mas foi tipo... Não é minha época, TV Colosso não é minha época. Não é minha época também, não. Talvez seja da época do Sage. Sage. A primeira vez que eu conheci foi na Warner Channel, né? E depois no SBT, mas, cara... É porque o Seiji já trabalhava, já tinha direito, já comprava a própria TV. 15 anos atrás eu tinha o quê? Em 89, os 90 anos. Os 90. Mas então, o que eu acho legal é que eu nunca entendi muito bem o nome em português da série 3 é Demais. Porque eu nunca entendi se 3 é Demais é por causa dos três caras ou se é por causa das três meninas. Então, pode ser as duas coisas, né? Pode ser as duas coisas. O SBT dava a entender que eram as três meninas. É, na verdade, assim, eu nunca consegui entender porque o SBT e coisas da Globo antiga e a SBT antigo traduziam as coisas totalmente diferente do título, velho. Ah, não, isso acontece até hoje. Olha, eu realmente acho que se a série se chamasse Casa Cheia... Ia ser meio complicado. Não é exatamente o... Não ia ser tão chamativo. Não, melhor, seria melhor. Jogada de pôquer, tem três cartas iguais e mais duas cartas iguais. Olha que legal. Uma trinca e um par, tá bom. Exatamente. Não, mas então, nunca ficou muito claro o 3 é demais a quem se referia. Porque senão você devia colocar 6 é demais. Mas, enfim. Aí é demais, né? Calma aí, pô, calma lá. Eu só acho, eu sempre questionei isso, desde pequeno, então... Eu não sei se eu sou à frente do meu tempo, mas eu sempre achei meio estranho. Tipo, de quem são? Quem são esses três? Eu vou perguntar pra alguém do SBT, quem são os três? Vamos filosofar a respeito do título da série. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês achavam de 3 é demais? O que vocês conheciam da série? Antes de assistir o Fuller House, é claro. Olha, a minha memória é de que era legal. Assim, eu não revi, eu não tenho nada além da minha pouca memória afetiva dessa época. E na minha cabeça era muito legal, entendeu? Tanto que o sentimento foi um sentimento bem de nostalgia vendo essa, assim. Mas voltando pra ver algumas imagens, dá pra ver que realmente, cara, era muito década de 90. Mas assim, de uma maneira... Os cabelos, né? Os cabelos. Roupas, tá ligado? Enfim. Não, é inacreditável. Parabéns. Não, tudo. Tipo, tem umas imagens promocionais que são, tipo, total capa de álbum dos anos 90, sabe? Mas eu tenho vontade de rever, mas assim, na minha cabeça, hoje, era muito legal. Olha, eu... Eu particularmente, eu sempre gostei da série, assim, eu já iria mais longe. Porque assim, eu lembro de ter visto muito, acho que porque eu sou mais velho que cabeça também, pode ser alguma... ter alguma vantagem nisso. Mas é uma série que eu vi muito, assim, eu acho que eu vi mais até do que O Maluco no Pedaço, sabe? Que é tipo o clássico da tarde do SBT. Ah, não, eu vi mais Maluco no Pedaço. Então, eu acho que, não sei se é porque eu gostava mais dessa do que Maluco no Pedaço, não que eu não goste de Maluco no Pedaço, mas eu achava essa série mais legal, mas, sei lá, eu tenho mais memória afetiva com 3 é demais do que com outras séries dessa época do SBT, sabe? Tirando as visões da Raven, que eu gostava bastante também, mas isso foi depois. Não, mas aí é uma outra época já, eu acho. Pra mim, é. As visões da Raven já veio depois, né? Não, as visões da Raven já é 2000. É, mas 3 é demais, eu assistia realmente... Assim, eu tive duas épocas de 3 é demais. A minha infância, e depois, quando repassava, não lembro se era no Warner, algum lugar, que passava à noite. E eu assistia ali, velho. Tipo, a noitaça, tá ligado? Tipo... meia-noite, por aí. Se bobear, foi na Globo. Eu ficava meio puto, porque o SBT, ele nunca teve muito... O SBT tem aquela mania de o Silvio Santos dar ordem, tipo, maluca, e todo mundo segue a ordem maluca do Silvio Santos, né? E eles não tinham muito apreço pela cronologia. Então, às vezes, você viu um episódio que tava as meninas grandes, aí você voltava no próximo episódio, tipo, a menininha bebê de novo, sabe? Isso me irritava. Mas isso aí é o padrão... É padrão SBT, né? É o padrão de SBT, exatamente, né? Que não dava pra você acreditar na existência de uma cronologia. É, então, às vezes, assim, do nada mudava, tipo... E assim, às vezes ele até seguia uma cronologia, tal... Quando estava no meio de uma temporada, ele voltava. Não existia temporada no SBT. Não existia temporada no SBT. Mas, tipo assim, não voltava pra primeira temporada. Aí, tipo, tava no meio e eles voltavam pra metade de uma outra temporada, que as meninas estavam totalmente diferentes. Os caras, tudo bem, tipo, eles não mudavam muito de uma pra outra, mas as meninas cresciam muito, né? Então você via a diferença. É. O Full House, eu lembro que eu via muito mais no Warner Channel do que no SBT. Assim, quando eu vi o Full House pela primeira vez, foi lá no início de 2000, mais ou menos. É uma época que eu tava assim, podia ver bastante ainda, né? TV a cabo, já tinha acabado a escola, tava fazendo cursinho pra fazer entrar na faculdade e tal. Aí o horário de manhã tava livre pra poder ver esse negócio, então ficava vendo esses negócios, né? Então, de manhã na Warner Channel eu passava esse junto com o Step by Step também, que eu via bastante, né? Só que não é uma série que pra mim marcou tanto quanto eu queria também, porque eu não ficava prestando tanto atenção toda hora também, né? Tipo aqueles episódios soltos do SBT que às vezes solta, de vez em quando eu vejo, de vez em quando eu não vejo. De vez em quando me presta atenção na outra série, no outro seriado e tal. É uma série legal até, e realmente ele tem esse essa pegada de final de década de 80, início de anos 90, com mensagens de família, todo mundo se abraçando, como eles fazem essas piadas no Fuller House, cara. Eles fazem tanta piada com isso, de se abraçar. Tem uma cena que é engraçada, que a Stephanie fala pra DJ, ah, eu acho que eu já te abracei 4 vezes em menos de 1 minuto. Tipo... é bizarro. Então, mas tem muito, tem muita essa pegada assim, de família, assim, dando lição de moral. Olha, você tá fazendo errado, a gente vai falar assim, ó, não pode fazer isso. Mas depois, ó, nós como somos família, vamos apoiar, mesmo você fazendo errado. A gente vai dar bronquinha e você entendeu que esse negócio é errado, certo? Certo, beleza. É tipo assim, aquela liçãozinha de moral familiar de... todo dia, sabe? Tipo, nada muito profundo, sempre tem uma lição que termina com todo mundo se abraçando, todo mundo feliz, mas é uma série legal, tipo, não é profundo, não é pra ser profundo, não é nem a ideia da série ser. Não, é uma série familiar, é isso, pra família. Agora, é engraçado que eu tenho mais memória, por exemplo, de assistir o Alf, que é mais ou menos da mesma época, salvo engano, do que o 3 é Demais. Mas o Alf passou depois no SBT. Ah, é? Será que é por isso, então? Não, o Alf é bem mais velho. É. Assim, o Alf passava lá atrás. Não, ele passava lá atrás, mas depois, tipo, na nossa adolescência e infância, ele passou depois de 3 é Demais, entendeu? Ele é bem mais antigo, mas ele foi exibido um pouquinho... Ele foi exibido novamente depois. Não tô falando que foi a primeira exibição dele. Ah, bom. Ah. Mas é... Ele foi reexibido bem depois do 3 é Demais. Ele foi exibido na época da Season da Raven, já. Ok, tá. Pode ser, então, que seja por isso que eu... Tinha até uma outra série que era aquela do menininho pequenininho que tinha um irmão, que passou bem depois, entendeu? Eu não lembro o nome dessa série. Nem sei de que série que você tá falando. É o Arnold. Caralho! Ah, oh, nossa! É velho pra caramba! Não, década de 80... Isso, na verdade, é 70, eu acho. 180. E eu assisti isso realmente, eu assisti isso mais do que 3 é Demais também. Porque veio depois, entendeu? O SBT reexibiu depois. Falando agora de Fuller House, como o Mugi não tá podendo ler, vai lá, cabeça. Obrigado, obrigado mesmo. Então, o que é Fuller House, né? É, o Fuller House é uma série nova que se passa 21 anos após o término da primeira. E, ou 29 anos após o início. Porque eles costumam falar 29 anos, né? Tipo, na série. Porque você, é isso. Tipo, mas não, eu não tenho 30 anos, cacete. Como que caraca, né, velho? Eu vou pro meu canto ali. Pera aí. Eu vou ali me matar rapidinho. Você tá mais experiente, mas também mais próximo. Não! Cabeça, vou botar seu nome no meu caderninho aqui. Pera aí. E aí, então, o Fuller House, ele é uma nova série, como eu disse, passando aí 21 anos, ou 28, ou 29, ou 29 do início, ou 21 do fim, que foi feita pelo selo, ou seja, totalmente produzida e financiada pela Netflix, né? Claro que com a parceria da Warner Bros. Television, que imagino que deva ter os direitos da marca, até hoje, e mantendo o Jeff Franklin como que foi o criador, mantendo ele na direção, né? Mas aí também contando com o Joe Stamos, que fazia o Tio Jesse como produtor. E o que eles resolveram fazer foi, de início, recuperar todos os personagens do elenco original, esses personagens clássicos, né? A line-up principal. Mas, de certa forma, passar essa tocha pra frente. Então, na verdade, não é... Ah, vamos ver os mesmos personagens todos de novo. Não. Você tem uma apresentação a todos eles são reapresentados pra você, mas eles passam a tocha pra você ter um novo trio de adultos e um novo trio de crianças, né? Um trio que, na verdade, são quatro, né? É que o bebê não conta, né? Na verdade, eu acho que é a menina que não conta, né? Mas, enfim, pois é, exatamente. Não dá pra saber. É verdade, né? Na verdade, a menina fazia o papel da Kim na série passada. É que o bebê... É, tudo bem, ok, faz sentido. É que o bebê ainda é muito pequeno. Mas provavelmente na próxima temporada o bebê vai voltar. Não, não que ele vá saber falar, porque ele ainda é muito pequeno. Mas eu acho que dá pra aumentar um pouquinho a participação dele, sei lá. É, mas vou falar uma coisa. É estranho eu pensar na Stephanie como adulta ainda, velho. Mesmo depois de Fuller House, cara. Não só adulta, tipo, como... Eu achei incrível, assim, antes do cabeça continuar, é você ver como elas cresceram. É engraçado, tipo, não as atrizes, eu digo as personagens mesmo. Como as personagens se desenvolvem, tipo, porque não tem nada a ver com o que a gente vê quando era criança. Tanto a DJ, que ela era mais rebelde, tipo, adolescente e tal, que virou uma mãe mega responsável, e a Steph, que era a menininha, tipo, a filhinha do papai, virou a DJ maluca, entendeu? Temos duas DJ Turners agora, ah! DJ Turner, a gente virou DJ Turner. Cara, que excelente... Que excelente trocadilho. Não, parabéns. É uma das melhores piadas da série, assim. Já logo de cara, logo no primeiro episódio, né? Então, o que eu acho engraçado é que, como o Bug falou, tipo, sabe quando, no caso especialmente da Stephanie, ela meio que batia de idade comigo, entendeu? Quando eu assisti. Tudo bem, eu já tava vendo num outro momento, né? Mas assim... Então, exatamente. Na verdade, assim, ela já realmente tava mais velha. Mas assim, no momento que eu tava assistindo, eu me identificava com essa faixa etária de idade. Mais ou menos, entendeu? Claro, já era um futuro. E agora você vê toda essa diferença, é muito estranho, sabe? É uma coisa tipo o sentimento do Toy Story 3, sabe? Do tipo, o Andy tem a minha idade. O Andy tem a minha idade. Na verdade, eu era mais velho que o Andy, mas tudo bem. Né, no meu caso, bateu muito próximo, assim. Foi a diferença de coisa de um ano, eu acho, entre o Andy e o Andy. Do Toy Story. Mas eu acho que esse sentimento... O Andy sou eu, né? O Andy sou eu. É, exatamente. Enquanto, por exemplo, o Sage deve ter batido de idade com o Jesse, né? Caramba! O Joey, que ele fala que o Joey tem 55 anos agora, meu, né? Meu Deus do céu. A festa do Sage. E aí a gente vem com um plot muito próximo do que era o original, de uma maneira, claro, sempre fazendo uma referência, né? O que que acontece? A DJ, ela pede o marido em um acidente, ele era bombeiro, na verdade, ele morre, salvo engano, a serviço, né? Como bombeiro. Ele morre salvando vidas, né? Eles falam. Salvando vidas, né? E aí ela volta pra casa do pai, o Danny, né? Que é na casa da série original, blá blá blá, com os três filhos que ela tem. O Jackson, o Max e o bebê Tommy. Fazendo aí uma troca, né? Eram três meninas no primeiro, agora três meninos mais ou menos fazendo essa brincadeira com a idade. Só que, na verdade, da mesma forma que ela tá chegando, voltando pra casa dos pais, o Danny, ele tá se mudando pra Los Angeles porque ele conseguiu um emprego, da mesma forma que o Jesse, a Beck e o Joey. Todos eles estão indo embora, cada um pro seu lado. O Joey vai pra Las Vegas fazer o show dele, a Beck, salvo engano, ganha um programa de televisão, né? Na verdade, o Danny e a Beck, eles trabalham juntos, então eles vão apresentar juntos em Los Angeles, é. Ah, é verdade, é verdade. O Jesse vai junto porque ele é casado com a Beck. E o Jesse vai, é. Exatamente. E aí, obviamente, eles levam os dois gêmeos, que já estão hoje adolescentes, né, que também é uma excelente piada. Na verdade, eles já estão adultos, porque faz 21 anos. Acho que 21 anos, eles... Ali eles estão, tipo, na faculdade. Tudo bem, vai. Isso é verdade. Não, eles já formaram da faculdade, e agora? Eram pra ter formado, né? Ele já tem, tipo, eu acho que ele já tem uns 25 anos, pelas minhas contas, assim, meio por alto. Então, não, assim, eles já se formaram da faculdade, já deviam arrumar cada um pro seu canto, e eles vão continuar morando junto com a Jess e a Beck, cara. Pra desespero dos pais. E aí, a grande desculpa pra fazer essa reunion, né, é que a família vai fazer uma festa de despedida, porque, na verdade, o Danny decide vender a casa, né? E aí, nisso, vem a Stephanie, que tava morando em Londres. A Kimi aparece, mas também é porque agora ela tem todo um lance de organizar festa e tal, mas ela aparece, é o que ela sabe fazer. Na verdade, o que acontece é o seguinte também, eles não explicam claramente, mas deu a entender. A Kimi, ela era casada com o Fernando lá. E aí ela pediu o divórcio dele e voltou pra morar na casa dela, que ela era vizinha deles, né? Uhum, isso. Só que ela tava, tipo, temporariamente lá também, então ela também precisava de um lugar, em teoria. Ela tava meio, não sei bem pra onde eu vou. Tanto que a Ramona, ela tava com o pai, e aí ela vai ficar com a mãe quando a mãe vai pra casa, antiga casa dela, né? E ela leva a Ramona pra festa, na verdade, pra festa de despedida também. E aí, na verdade, tudo tá, né, com uma cara, sempre assim, de, retornando, vendo aquelas memórias, e não sei o quê, vamos despedir da casa e tal. Só que nesse meio tempo, toda a família acaba percebendo que a DJ, ela não tá segura, assim, ela tá com muito medo de como que ela vai levar essa vida agora sem o marido, cuidando sozinha de três filhos, indo morar em algum lugar que ela não sabe exatamente aonde é. Ela só tem, né, ela trabalha numa clínica de veterinária, nem é uma clínica dela, então por mais que tenha, assim, uma renda, não é algo muito alto, né? E aí eles decidem, toda a família se reúne, e eles decidem, então, né, pra dar o inicial novo... O plot da série. O Danny decide que ele não vai vender a casa, ele vai deixar a casa com a DJ. Enquanto a Stephanie e a Kimi resolvem ficar lá, morar lá e ajudar ela. E aí, enquanto todos os outros vão embora, e aí sim fechando, né, essa passagem da tocha pra nova trinca de protagonistas adultos e a nova trinca com mais a Ramona da nova geração de personagem. E não só isso, eles levam, assim, todas as características que existiam lá atrás continuam as mesmas. Por exemplo, o fato de todo mundo odiar a Kimi, menos a DJ. Não, mas não, só que, cara, é a melhor personagem, velho. Eu não consigo entender como aquela casa consegue odiar ela, entendeu? Eu sou muito lado dela. É a vizinha mala, porra. Mas o que é legal é que, tipo, a série mostra como ela e a Stephanie começam a ficar próximas, né, durante a série, assim, dando um puta do spoiler. Ah. Mas, eu achei legal isso, porque mostra que, tipo, elas se odiaram a vida inteira. Ela até fala que a outra tava bloqueada no Instagram e tal, e depois ela, ah não, deixa eu te desbloquear aqui, porque as duas começam a tirar selfie juntas, até se beijam e tal, mas é bem legal isso, é tipo uma evolução, é uma evolução. Então, eu acho que o primeiro episódio, que é onde tudo isso, na verdade, que a gente tá narrando aqui acontece, ele é um episódio muito legal, porque ele é um episódio que, além de retomar e você toda aquela sensação de nostalgia dos personagens, eles têm uma cena muito legal, que é uma cena onde eles recriam uma cena da série antiga, né? E eles fazem toda uma coisa de, tipo, primeiro eles refazem a cena, depois eles... só os novos personagens refazem a cena, dando sempre um fechamento bem simbólico pra tudo, entendeu? E eu acho isso muito, muito legal, assim, é muito respeitoso, é muito honesto, de uma forma assim, olha, tudo bem, eu sei que é muito legal tudo isso que a gente viu, mas vamos mudar, a gente quer mudar, mas mudar sem esquecer o antigo. Então toda essa relação que a série tem, eu acho que os personagens e os próprios atores devem ter, com toda certeza, porque eu tô tentando lembrar, nenhum deles aqui, assim, virou um puta ator depois disso, sabe? Nenhum deles foi o caso da Rachel do Friends, por exemplo, entendeu? Não, nenhum. Não, assim, o mais conhecidozinho, que também nem é tão conhecido internacionalmente, é o John Stamos, que ele tem aí alguns papéis na TV americana, mas assim, fora dos Estados Unidos, ele não tem lá muito, muito nome, não. Nenhum deles tem, né, na verdade. Só as gêmeas que enfim, né, não estão. É, na verdade, o único que realmente deu sucesso são as gêmeas Olsen, né, criaram o Império da Moda, né? Mas que, assim, não voltaram, assim, imaginando dos que voltaram. É, tipo, não, mas não, é. Dos que voltaram, dos não. Dos que voltaram, nenhum. Na verdade, a Kimi, que eu bem me lembro, ela tinha parado de atuar por muitos anos, ela voltou por causa dessa série, se eu bem me lembro. Sim, e a Steph, ela teve problemas também de drogas, bebidas, então ela ficou um bom tempo fazendo tratamento também. E a gente comentou, assim, o Sage falou, mas assim, as gêmeas outras, elas só não participaram porque elas alegam que elas realmente esgotaram a atuação. Então, assim, elas não atuam mais, então não é nem dizer assim, exatamente, elas pararam faz tempo e elas falaram, tipo, olha, a gente já tem uma outra parada, nossa, né, a nossa carreira tá num outro ramo, a gente não vai voltar pra isso agora, então... Eu lembro que no começo, logo que anunciaram a série, postaram, sabe aquela foto com o elenco, sabe, antes de começar? Uhum. Eles postaram uma foto com o elenco falando, ó, vamos fazer aí a continuação de 3 é demais, não tinha nem nome ainda. E elas duas não estavam. Aí a galera começou a questionar, tipo, por que que não tá a Michelle? Porque todo mundo, a Michelle sempre foi a personagem que todo mundo adorava, né? É. E aí elas comentaram, uma delas comentou no Twitter que elas nem foram avisadas. Uou! Dessa reunião. Na época eu lembro que deu uma polêmica. Aí depois, mais pra frente, foi anunciado que elas foram chamadas, mas elas recusaram. É. E aí falaram também que chamaram a Feiticeira Escarlate lá. Mas ela não quis, porque, né, não vou fazer o papel da minha irmã, pelo amor de Deus. Não, até poderia, mas hoje pra ela não vale a pena, né? Ela tá fazendo filme blockbuster, fazer série B do Netflix, né? Não dá. Sei lá, eu faria. Não, eu também, mas é... Mas, né, não sou eu que tô ganhando milhões. A agenda não deixa. Agenda. Não, porque querendo ou não, a Elizabeth Olsen, ela já tem um certo nome no cinema. Ela já fez o Godzilla, ela tem aí o Vingadores e tal. Ela fez o Godzilla, que é meio merda. Não, mas é, sim, não é um filme. Não, é um filme de baixo orçamento, entendeu? É. Não, entendi, eu entendi, eu concordo, eu concordo. Ela, na verdade, assim, eu entendo do ponto de vista assim, ela não precisa se segurar nisso. É tipo a outra se pintar de azul. Ela não precisa disso, entendeu? Ah, ok. A Jennifer Lawrence, pô, se eu não vou pintar, eu ganho um Oscar. Eu não vou me pintar de azul. Okay. Ela não precisa disso. É, faz esse jeito, essa porra, caramba. E assim, e além disso, apesar de a gente estar falando delas não ter aparecido, isso pelo menos deu gancho pra ótimas piadas. É, ao longo de toda a série, né, envolvendo as duas, tanto as duas a personagem, quanto as duas a Mary Kate. É muito bom. Altas referências, Capitão América ficaria louco. Na verdade, eles fazem muitas referências, não só à própria série, mas também a esse conceito, porque querendo ou não, se a gente for parar pra pensar, a gente tá tendo nos últimos anos um boom de revivals, né, de remake, de reunion, de continuações. Por conta da, né, a gente tá no momento continuações e tal. E aí eles sabem brincar com isso, né? Tanto que eu comentei contigo outro dia, né, fora da gravação. Tem uma cena da Kimi. É sempre a Kimi. Da Kimi. Que ela fala com o Danny, né? O Danny fala, né, não sei o que, eu tô voltando aqui pra né, pra... Eles estão em... Eu nunca lembro. São Francisco. São Francisco. É, ele volta pra São Francisco pra fazer um programa dentro do canal que ele trabalhava, de reunion do jornal, né? Eles chamaram os 25 anos do telejornal tal, eles juntaram todos os âncoras e tal. Daí a Kimi vira, não é meio triste quando um programa famoso resolve fazer uma reunião e traz de volta todos os velhos participantes assim? E aí, né? E ele olha e fala, não, quando, sei lá, o seu programa alcançou milhões de pessoas e foi um sucesso mundial, né? Então assim. E olha, e aí ele olha pra câmera ainda, velho. Tipo. Ah! É. Então, e até na própria cena que eles brincam com a Mary Kate. Ah, onde é que tá? Não sei o que. Ela tá em Nova York. Em Nova York, com o seu Império da Moda. E todos eles olham pra câmera e falam, ah, isso é demais. O elenco inteiro olha pra câmera. Eles ficam 5 segundos parados, tipo, olhando pra você, assim. Então, eu acho isso muito bom, sabe? É saber brincar com todo o conceito, toda essa volta, saber brincar com o momento, fazer piada na hora certa e ainda assim manter o feeling, sabe? É, eu acho que se você for pensar, a gente já comentou mais de uma vez aqui, que esse estilo de sitcom, por exemplo, que é o sitcom com risada, por exemplo, ele tá diminuindo, ele tá morrendo de certa forma. Cada vez mais, outros tipos de série, como, por exemplo, The Middle, que é uma série que, por exemplo, não tem público, não tem risada, não tem essa coisa de piada com punchline, sabe? Uma fala engraçada. Ele não tem mais. Isso tá cada vez mais sumindo. Porque isso era uma coisa que veio muito do Seinfeld, que trouxe isso do stand-up, e envelheceu, querendo ou não, né? Hoje, então, as séries tendem a fazer coisas um pouco diferentes, as séries de comédia tentam mudar um pouco. E aí, quando eu vi de novo o Fuller House e vi essa sensação da sitcom da década de 80 e 90, sabe? É muito gostoso. É, porque hoje, eu falo assim, eu comentei outro dia que eu falei assim, eu desisti praticamente de ver o final de Two and a Half Men, porque eu achei que ficou muito, muito chato, sabe? Eles não souberam mais acertar na fórmula. Eles se perderam, e eu acho que assim, às vezes, sabe, apelando pra algum tipo de comédia que não é exatamente o tipo que eu gosto. E aqui, quando você vê esse tipo de comédia mais leve, essa comédia, como que eu falo, familiar, de abraço, sei o quê, e sabendo rir de si mesmo, isso me sabe, eu assisti a série inteira com um sorriso no rosto, sabe? Por mais que eu não... Tudo bem, eu vou dizer assim, eu gargalhei em todos os episódios. Não, teve alguns momentos que eu ri de verdade, muito bom. Mas assim, o tempo todo eu tava com um sorriso no rosto. Nenhum momento foi chato, nenhum momento eu quis parar, pular episódio. Eu queria mais, na verdade, ao final dos 13 episódios. Eu tive essa sensação que era pouco, né? Porra, por que todas as séries têm uma hora e só essa tem meia hora? Uhum. É, então, exatamente. É triste. Mas eu sei que um sitcom não funciona no episódio longo, né? É padrão. Mas eu gostaria que tivesse mais episódios. Vai, faz 25. A temporada tem 25? Por que não pode fazer 25? Qual o problema? Nossa. Entendeu? Caramba. Pobre Netflix, ela nunca fez isso. Mas... É, então, nunca fez. Mas por que não começa agora? Qual o problema? Vocês não estão patrocinando, se estivesse patrocinando, a gente falava bem. Olha aí, olha aí. Senão a gente vai xingar mesmo. Netflix, patrocina a gente, Netflix. Como não tá, a gente pode falar mal. Mas... eu acho assim, pra uma primeira temporada, tá ok, 13 episódios. Quem sabe, se vê o sucesso, tem um feedback bom, faça uma segunda temporada e aumente. Tinha muito teste, né? Eu acho que eles testaram, né? Eles testaram bastante. Na verdade, a segunda temporada já está confirmada, né? Sim, sim, sim. Mas provavelmente vai ter só 13, porque é o padrão, né? Eles não vão sair do padrão. Pois é, né? Ah, uma dúvida só pra trazer, que eu não lembro. Depois disso, houve alguma história do Full House ir pro Netflix? A série original? Eu não sei, particularmente não sei. Eu não sei, eu não sei. Porque pra eles eu acho que seria excelente. Ter as duas, né? Ter as duas lá. Porque eu duvido que a Warner fale: ah, não, estou guardando aqui os rolos de filme. Não, eu particularmente, depois de assistir o Fuller House, se tivesse, eu teria assistido o Full House. Fácil. Assim. Fácil. Com toda certeza, é. É, então, bom. Porque dá vontade, você quer voltar, né? Tanto que agora eu reassisti nesse final de semana, no domingo, eu reassisti tudo, porque eu pensei que a gente ia gravar no domingo, aí eu falei, vou reassistir tudo. Eu tava sem nada pra fazer. Reassisti, como acabou as aulas, graças a Deus, agora eu posso assistir, tipo, o que eu quiser, né? Aí eu reassisti a série inteira e, tipo, falei, porra, já acabou, só isso. Foi tão... E eu tive a sensação que foi tão mais rápido do que a primeira. Não, normalmente não é assim, né? Normalmente você vê o que acha cansativo na segunda vez. E eu recomendo assistir de novo, porque assistiu só uma vez. Aliás. Uma coisa legal que eles fizeram é que o trio antigo, ele volta... Em quase todos os episódios tem pelo menos um do pessoal antigo na série. Isso é muito legal. Dos três lá, o Jesse, o Joey ou o Danny, né? Apesar deles não estarem no elenco fixo, eles estão sempre aparecendo. Então dá essa... É mais nostalgia ainda. Até a Beck. A Beck acho que aparece mais que o Danny até. É, até a Beck, né? Inclusive a Beck tem uma participação incrível. Eu adoro, assim, a participação dela na série é muito boa. Ah, sim. Ah, tá, dela louca pro bebê. Não, toda a participação dela, tipo, o episódio que ela vem, que ela aparece sozinha, que é o episódio lá das rosas, né? Ah, é, que ela faz o detetive. Ah, tirando, sim. Mas agora, ó, eu vou fazer aqui uma reclamação do Netflix. Netflix! Passa, agora presta atenção, agora reclamação. Vamos reclamar do Netflix. O que vocês têm a falar mal do Netflix? Pode falar. Esse episódio da rosa, o thumb da série... Dá o spoiler da resolução. Eu não tinha reparado nisso, na verdade. Nunca tinha reparado também. Também não. Ele deu spoiler pra mim. Então, tipo, essa questão de quem é? Lá, lá, lá. Então, isso pra mim quebrou, porque já tinha. Eu não tinha visto, ou nem me liguei direito no thumb, então pra mim. É, eu também não me liguei, na verdade, porque eu não leio o thumb, na verdade. Eu só clico no próximo sem ler. Pra mim foi. É que na verdade eu vi o thumb porque como chama? Ele aparece quando termina o episódio. Quando termina o episódio, ele tá, sabe quando fica aqueles 8 segundos pra ir pro próximo? É, aparece. Ele aparece, mas eu nem leio, eu já clico direto. Isso, é. Eu também, é o meu. É porque, na verdade, eu fiz uma pausa entre o episódio anterior e esse. Ah, e ele fica lá na timeline, ele fica lá no menu. Então, quando eu voltei, ele fica... exatamente. Isso é uma falha, isso é uma falha. Netflix, não nos dê spoiler. Um pouquinho dos personagens, vamos começar aí com a DJ Tanner, né? Quem vai falar é o... Sim, temos a DJ, né? Ou a Dona Jo, né? A Tanner Fuller. Sim, ela é feita pela Candace Cameron, né? Bury. Essa personagem, ela virou agora uma veterinária e ela tinha se casado com um homem bombeiro chamado Tommy Fuller e teve seus três filhos. Olha aí. É curioso esse jogo de palavra. Agora o sobrenome dela é Fuller e os filhos também chamam Fuller, por isso a série chama Fuller House. Fuller House. Que tem a ver com a casa mais cheia, Fuller. Mais, também, exatamente. Né? É tudo trocadilho. Seria um. Né, uma forma maior de cheio, né? Mais do que cheio. Seria tipo cheião. É, mais do que cheio. Cheião. Casa cheiona. Eu prefiro casa mais cheia, que é errado no português, mas é mais legal. E nessa série agora do Fuller House, ela agora é uma mãe, né, muito rígida, responsável também, além de ser uma ótima profissional, né, veterinária no seu trabalho, na clínica veterinária Harmon, e junto. E lá ela também, com a morte de seus maridos, ela acabou voltando pra casa do pai, né, e aí ela pede para que os tios ajudassem a cuidar de seus três filhos, e na verdade quem ajuda é a irmã e a melhor amiga, né? Pô, eu, assim, eu acho que antigamente a que eu menos gostava era a DJ, das três, né? E com a Kimi, as quatro, se colocar as quatro. Eu acho que a que eu menos gostava era a DJ. E eu comecei a gostar mais dela, sabe? Essa coisa esse personagem dela ser a mãezona, sabe? Ela é meio que a principal agora, né? Na verdade, o fato dela ser a principal é justamente o que faz a série não ser uma continuação. Ela vira um spin-off por causa disso, né? Porque muda o protagonista. O protagonista, exatamente. Não, e o fato dela ser... Eu gosto do personagem, a forma como a relação dela de mãe, até com as outras duas, acaba acontecendo. E depois toda a questão da questão amorosa dela que desenrola, eu acho muito boa. Entendeu? Como é que é? Bachelorette, né? Não Bachelorette? Bachelorette. Bachelorette, que é o reality show. Bachelorette, que é aquele. Pra quem assistiu. A MTV tinha vários desses programas aqui no Brasil de casamento. Sim, reality show de encontros. Exatamente, hoje tem até o do Supla, que o Supla quer casar. É tipo isso, é tipo essa ideia. E toda essa coisa dela não saber o que fazer e ela tentar, né, ao mesmo tempo sair. Tem um episódio que ela resolve sair depois pela primeira vez, que eles vão na boate. Aquele episódio é sensacional. Aquele episódio é muito bom. Quase todos os episódios, ou eles se abraçam ou eles dançam, né? Ou tem uma coisa ou tem outra. A série meio que se resumiu a abraço ou a dança, né? Mas esse episódio é incrível. Não, isso que eu ia falar. As cenas de dança são muito boas, cara. Eu queria mais cenas de dança. Entendeu? Aquela da dança indiana é muito clichê, tipo, ah, eu não sei dançar e tipo, vai fazendo todos os passos, sabe? É muito clichê, mas é muito bom, Do nada! É, do tipo... Pera, mas tem uma piada em volta disso, porque a atriz, ela participou daquele programa Dancing with Stars, ficou em terceiro lugar, porra. Dancing with Stars. Fica fazendo a piada. Eu não sei dançar. Aí, de repente, ela sabe dançar pra caramba. Porra, ela fez o Dancing with Stars, porra. Por isso, ela praticou bastante. Não só ele. Eu acho que aquele cara da... Aqueles dois caras da balada também. Também eles participavam do programa, cara. Os irmãos lá, cara. Os dois caras da balada são muito engraçados, que são irmãos, né? Eles participavam do programa. Fora que esse episódio ainda tem a parada do Fernando, né, que é o... e competindo com a Kimi, porque o relacionamento dos dois é incrível, assim, simplesmente incrível, mas a gente vai deixar pra depois. Deixa eu falar um pouquinho da DJ. Seguinte, o Cabeça falou que não gostava tanto dela, assim, antigamente, e eu tenho que falar que eu até que gostava, porque ela, antigamente, era a irmã mais velha. Hoje ela tem a mãezona, mas porque antes ela já tinha isso também um pouco. Eu identificava a minha irmã ali. Entendi. Na verdade, não, comigo não funcionava isso, apesar de eu ser uma família de três irmãos. Olha aí. Mas comigo isso não funcionava. Full House também. Eu sempre gostei da DJ, na verdade. Eu não tinha nada contra. De fato, das três, ela era menos legal, sim, concordo. Mas eu meio que entendi a fase adolescente dela, tipo, né, eu quero ser livre e tal. E agora com uma mãezona que tá meio deslocada do mundo pop, é bem interessante também, porque você vê como mudou, né, como ela mudou pelo fato dela ter casado, ter tido três filhos, ela seguiu uma vida totalmente diferente do que você imaginava quando ela era adolescente, né? Isso eu achei bem legal. Eu acho que pra fazer humor, né, nessa personagem agora atual, tem que ser aquela mãezona, protetora, quadrada, pega nos pés, entende o mundo, agora... Da mesma forma que ela ouvia bronquinhas by, né, na série clássica, agora ela pegou... Agora tem da bronquinha e pegou alguns maneirismos dele também, sabe? Então, é legal ver essa renovação, né, e esse legado da personagem também, né? E, assim, é o máximo de humor que a gente consegue ver nessa nova série, né? Assim, ela tem que ser personagem quadrada, central, não tem jeito. E as outras que são as malucas. É, porque você tem que ter um quadrado que é pra botar ordem no negócio, né? É tipo assim, é quase que um elemento de roteiro pra funcionar, sabe? Tem que ter isso. Várias sitcoms é assim mesmo. Tem que ter aquele quadrado e tem que ter aqueles malucos loucos e o mais maluco de todos, que é o mais popular, né? Que é a próxima personagem que o Mugi vai falar. Não sei se ele vai conseguir, mas ele vai tentar, pelo menos. Bem, vamos falar da Stephanie Tanner. A Stephanie, ela é interpretada pela Jude Sweet. E é a irmã do meio, na série original. E ela virou a DJ, como a gente tava falando. Ela virou mais uma DJ Tanner. Agora temos a DJ Tanner e a DJ Tanner, Stephanie, né? O Cabeça falou que se identificava com ela por causa da idade, eu me identificava com ela pelo fato dela ser do meio. Tinha várias coisas que ela passava que eu passava também. Era meio eu triste. Me identificava porque ela era meio boba, mas enfim, na época eu era meio bobo. É, hoje eu me identifico mais com a Kimi porque ela é idiota. Mas enfim, a Stephanie, né, ela passou o mundo, viajando pelo mundo, né, ela não, ao contrário das irmãs que foram trabalhar, alguma coisa, ela virou DJ e foi viajando o mundo afora, né, e então ela não criou nenhuma família, né, ela não teve marido nem nada, né. Ela também é aspirante a cantora e... Ela é, tipo, a menina do network, tá ligado? Ela tem vários amigos famosos, passa. Ela fala vários nomes, tipo, ela fala que fez passo de dança com a Rihanna. É. Tipo, umas paradas malucas, né? Ela tem uma rede de network incrível, tá ligado? Tanto é que se ela quiser, ela estala o dedo, ela chama alguém, pega um aviãozinho, tá ligado? Vai pra onde ela quiser, velho. E ela era assim também, ela era totalmente pop. O pessoal falava com ela, era descolada, entendeu? Aí ela largou esse mundo de DJ descolar para ajudar, assim, a DJ, a outra, né? E acabou virando a titia da família, né? Porque ela não conseguiu nenhum namorado, nem marido, nem nada. Ela ficou pra titia. Eu acho legal que a Stephanie, apesar de tudo isso, ela é uma das poucas aí que tem uma trama mais séria na série, né? É. Que é contada. Porque todos têm lá suas historinhas, mas ninguém tem uma trama triste que explica. Profunda. Porque, assim, ela... É, mais profundo. E ela tem, que é a questão dela não poder ter filho. E isso, assim, é uma cena muito triste. Tipo, apesar de a gente estar falando de um sitcom, que é pra dar risada, essa parte da série, assim, eu achei muito triste, muito... Assim, não desnecessário, porque faz sentido, explica muita coisa. Mas eu achei meio, estranho, sabe? O que vocês acharam? Eu achei, assim, bem denso isso daí. Mas que explica muita coisa, entendeu? Já que ela não pôde ter filho, ela vai se apegar aos filhos... Da irmã, né? Os sobrinhos, né? Os sobrinhos. O sobrinho, essas coisas, entendeu? Cai bem pra trama, entendeu? Encaixa bem certinho. Ficou pesado? Ficou, mas... Cara, é o que precisava pra encaixar essa informação... Assim, completar a família, entendeu? Não, assim... A minha opinião, então, é o seguinte... Como ela viveu a vida louca agora, né? E tem esse ressentimento também de que ela não pode ser mãe. Eu não sei se foi se ela sabia antes, aí ela viveu essa vida louca, ou durante essa vida louca. Ela descobriu no meio da vida louca. Quando logo que o marido da DJ morreu, foi mais ou menos na mesma época que ela descobriu. E por isso que ela não falou nada, porque a DJ tava meio triste e tal. E aí ela resolveu ficar, não contar pra ninguém. A DJ tava com tantos problemas que, assim, não vou jogar mais um problema pra minha irmã. Então eu vou viver essa vida aqui agora, mais responsável, pensar nas coisas que eu perdi e vou perder mesmo. Então tentar abraçar a família nesse momento de importância e ficar junto com eles, meus sobrinhos queridos e tal, né? Assim, é uma personagem que eu gosto bastante, vai, nessa série nova, né? Assim, é aquele clichê. Eu tinha um passado tal, era feliz pra caramba, agora eu tenho que cair do... E agora eu tô preso aqui cuidando do lar, né? Tô preso. Quando pintar a oportunidade eu vou, saio, mas depois eu tenho que voltar. Ela tem falas muito boas, né? Ela sempre tem alguma coisa pra falar e normalmente é alguma coisa contra a Kimi, né? As duas vivem meio trocando farpa. Não as duas, porque a Kimi ela não é de trocar, mas a Steph joga muita farpa contra a Kimi. É, tipo... Porque desde criança elas não se davam bem, né, e tal. Isso eu acho incrível, porque tipo, até adultas não mudou nada a relação das duas. Já começou, né? Vamos continuar falando aí da Kimi Gibbler, que é a personagem preferida do mundo. Eu gosto, adoro. É a irmã que faltou, né? Na verdade, como eram três tios, elas acabaram pegando a Kimi como uma tia postiça, né? Nesse filme. Porque já que a outra não quis, as gêmeas não quiseram, vamos pegar a Kimi, né? Coitada, segunda opção. Mas, enfim... A Kimela é interpretada pela atriz Andrea Barber, que tinha deixado aí o mundo da atuação, mas voltou pra fazer a série. A Kimela continua sendo a melhor amiga da DJ, mesmo depois de muitos anos, e ela ainda é vizinha dela, né? E hoje ela abriu uma empresa de organização de festas chamada Gibbler Style, que tem a cara dela no logo, né? Cara, aquele pôster com a cara dela. Meu Deus. Isso é a cara da Kimmy fazer um negócio dele. E ela continua a mesma pessoa maluca, né? Que não pensa muito pra fazer as coisas. E eles falam que ela parou nos anos 90, né? Que ela continua usando roupas dos anos 90, cabelo dos anos 90 e tal. O que aconteceu com a Kimmy, né? Ela casou com um argentino chamado Fernando, que é o personagem preferido do Cabeça, e ela teve uma filha chamada Ramona. No entanto, né, o casamento dela não deu certo, e ela acabou aí pedindo divórcio pro Fernando e tá em processo de separação. Ela ainda continua casada com ele, mas eles estão separados, né? Pelo menos no começo da série. O que vocês acharam da Kimmy? Diva mais, demais. Cara, a Kimmy, ela é muito necessária aqui nessa série nova. É aquela estrutura básica de sitcom, a gente falou. Tem que ter personagem quadrado, tem que ter personagens soltos, malucos. E a mais maluca de todas, que é a Kimmy, que o pessoal mais deve gostar bastante, né? Que ela é doida da cabeça, sabe? Não tem problema de comportamentos. O pessoal acha estranho pra caramba e ela já acha normal. Ela pega uma placa da empresa dela e põe no meio do jogo de beisebol, né? Tipo, super normal. Ela dá os seus gritinhos, dá as suas danças malucas, fica fazendo coisas que envergonha a filha. Assim, não, essa minha mãe maluca, não, para com isso tal. E a... Não só a filha, como envergonha a Stephanie e a DJ também, né? É. E todos os parentes. Assim, eu tenho uma comparação, que eu digo assim, tipo, a DJ acabou virando igual ao pai dela, o Danny. Steph virou tipo Jesse, porque é descolado, né? E a Kimmy virou Joey, que é palhaço, tá ligado? Só que, assim, na época o palhaço é o que fazia, tipo, o sucesso. Hoje em dia é a loucura que vira o sucesso. Então, tipo, ela é o padrão do sitcom, que nem o Joey... O Cid falou. Na verdade, a ideia deles é seguir o mesmo padrão. Então eles precisavam ter os mesmos arquétipos, só que é claro, com pessoas diferentes, né? Acabou que encaixou aí o que o Mug falou, que faz todo sentido. Funciona assim, porque eles já tinham a fórmula que funcionou lá atrás, não tinha por que não funcionar agora, com personagens diferentes, né? Mas a Kimela é incrível. A Kimela é incrível. Tipo, ela desde aquela época ela já era, e hoje ela continua. A Kimi é aquele personagem que ela entra na casa do vizinho e acha assim, é a minha casa. Age normalmente igual, e todo mundo acha assim, essa não é sua casa. Mas não tem problema. Eu fico ali... Ela tá nem aí. Eu ponho o pé em cima da mesa da cozinha, de boa, eu ataco a geladeira. Ela abre a geladeira, pega, começa a beber o leite pela garrafa ali, tá ligado? Tipo, de boas. É. Leite é meu. E aí, quando ela se muda de vez pra casa, assim, finalmente, lar, doce lar. Ah, eu sempre quis dizer isso. Ela sempre quis dizer isso. Tipo, desde criança, ela sempre quis morar lá, né? E os adultos, assim, ah, não, essa vizinha chata aqui de novo, meu Deus do céu. Só não expulsa ela porque é a melhor amiga da filha mais velha. Vai estar sempre lá apoiando. E agora ela tá aí mesmo. Mas eu gosto. Eu adoro essa personagem. Vamos então para o personagem, o primeiro das crianças. O primeiro das novas crianças, que é o Jackson Tanner Fuller. Que é interpretado pelo Michael Campion. E ele acaba sendo aí o filho mais velho da DJ, fazendo, né, como era ela na época, com seus 13 anos. A questão dele, assim, o personagem dele... É aquele, o pré-adolescente, quase adolescente, que agora quer parecer legal e quer ser descolado, né? E quer sair com as menininhas e não sei o quê. Gosta da japa. Gosta da menina, gosta da Xuxeng genérica lá. Gosta da Xuxeng de Taubaté. A Xuxeng de Taubaté. Ele tem aí uma relação engraçada com o seu irmão menor, né? Porque ele é aquela coisa do irmão mais velho, que tipo, não, sabe? Ah... Eu não gosto, né, de desencosta e tal, mas você acaba vendo ao longo da série que ele se importa bastante com a família dele, tanto que eles como que eu posso dizer assim? Eles aceitam muito bem quando a DJ ela resolve que ela vai voltar a sair com outras pessoas, encontrar outros caras, né? Eles só não curtem muito dividir o quarto, né? Mas isso aí é brincadeira com a trama da série antiga também, que é quando eles juntaram os quartos das meninas, a uma lá se escondeu e tal, aí eles resolveram fugir pra outro estado, tá? Mas só isso. É, então ele entra no carro, né? Eles fazem essa... É uma brincadeira... Que tipo assim, aconteceu a mesma coisa no passado. Ele é um. O Jackson ele é um personagem engraçado que, tipo assim, ele tenta ser rebelde, mas ele não é tanto assim, sabe? Ele ainda. Ele é tipo assim, ele é novinho, tem 13 anos só, então é. Ele é aquele rebelde que ainda precisa da mãe pra muita coisa, sabe? Então ele não consegue ser tão rebelde quanto ele gostaria. É, mas é um. Assim, novamente, eu acho que ele é o que eu menos gosto dos três. Sem contar o bebê. Mas você tem problema com mais velhos, é isso. Caramba. Com mais velho. E eu sou o mais velho, né? Que bizarro. Eu gosto da Stephanie porque ela é irmã do meio, tá vendo? E eu sou irmão do meio. Olha aí. Ah, olha aí. Tem aí. Mas eu acho que ele faz um complemento bem importante pros outros dois, assim. Principalmente nesse plot da, né, Quartos, eu acho que é um plot interessante. E ele fazendo aí a contraparte com a Ramona. Eu, inclusive, eu confesso que eu dei uma chipada nos dois. Ah, okay. Chipando crianças, tá certo. Você acha certo chipar crianças? Na verdade, eu chipei as crianças, eu chipei o Fernando e o Matt. Não, meu chip é o... meu chip é o Fernando e o Matt. Meu chip da vida é o Fernando e o Matt. Eu chipei. E eu tô chipando também. Eu chipei a Kim e a Stephanie também. E a Stephanie, eu também, é. Mais ou menos esses foram os meus chips. Os chips dessa temporada. Bom, temos o filho do meio, né? O filho do meio, o Max Tanner Fuller, né? Feito pelo Elias Hager. Melhor criança. A criança feita pra todo mundo se apaixonar, tipo. É tipo o crush da internet quando a Daisy Ridley fez a Rey. É tipo isso. A ideia é mais ou menos essa. Exatamente. É. Gente, tantos memes com ele dá pra fazer. Tantos memes. Aquelas poses graciosas dele de mãozinha. Mas ele é o filho do meio da DJ. Ele tem 7 anos. Ele é bem esperto. Assim, ele é bem feliz. Feliz, feliz, feliz da vida. E ele... Puxou o avô. E ele possui uma mania de limpeza igual o avô, o Danny. E o Danny, assim, orgulho do avô. Ah, que beleza. Ele é o orgulho do avô por causa da mania de limpeza. Quando eles começam a falar sobre produtos de limpeza, né? Tipo... Mas ele é engraçado porque, assim, ele é pra ser a criança que tá tipo, conhecendo o mundo. Então, ele, por exemplo, ele não sabe mentir. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma reserva de dinheiro... milionária, vamos dizer assim, tipo... Ele tem aquela coisa, ele é muito adulto pra algumas paradas... E muito criança pra outras. Mas, exatamente, mas ele ainda tem aquela inocência da criança, muitas vezes, né? Então, tem umas coisas, assim, é uma combinação muito boa, assim, o Max Na verdade, é uma receita pra crianças de série, assim, normalmente crianças de série têm opiniões muito adultas, né? Ao mesmo tempo que tem uma inocência muito grande. É quase um padrão de criança. É tipo a Lisa do Simpsons, sabe? Por um lado ela é muito adulta, por outro lado ela é muito infantil, entendeu? E ele consegue, se você for pensar assim, ele consegue carregar essa tocha da Stephanie muito bem, né? Que era um pouco dessa criança, né? Quando, sim, na série. Tudo bem que depois acabaram que as Olsen, elas também eram, tipo, mega, mega gênios, né? Esse é o problema é que as Olsen, elas tinham muito talento desde pequena, né? Então elas acabaram... Isso. Elas acabaram tomando aí a frente das outras, da impopularidade, vamos dizer assim. O que talvez não vai acontecer com o menino, porque eu não sei, mas eu acho que esse menino que fez o bebê, ele é muito novo. Eu acho que, né? Pra aparecer ele bastante. É muito, não, é muito bebê. Muito bebezinho. Então eu acho que bebê. Não vai ter o mesmo resultado das gêmeas. Não, e a série é. E a série teve muito tempo, assim. Eu duvido que, por exemplo, eles vão ter 8 anos de série pra poder muito, acho que é muito difícil dentro... É, aquela coisa, a gente não sabe porque as séries do Netflix ainda estão nas suas quartas para quintas temporadas, né? Entre Orange, Daniel Black e Hall of Cards, por exemplo. Mas eu duvido, por exemplo, que o Fuller House teve o boom do House of Cards ao ponto de talvez justificar, não sei. Não dá para saber quantas temporadas vai durar, mas eu acho que não dá pra gente apostar que a gente vai ver o Tommy roubando o lugar do Max, né? É, eu aposto em 3 temporadas. É, eu acho que é um número... E a terceira é meio... A terceira é meio meh, a terceira é meio meh já. Não, mas eu acho que é um número bom, assim, é. O Tommy, né, que a gente já comentou, ele é interpretado por irmãos gêmeos, assim como a Michelle era interpretada pelas Olsen, as famosas gêmeas Olsen. Quem interpreta eles são Daniel e o Fox Matthews. E ainda não tem idade pra atuar, mas eles estão em todos os episódios e sempre estão envolvidos nas situações cômicas, né? Como, por exemplo, a Ramona trocando a fralda, ou até a Stephanie, que esquece o celular dentro da fralda. E atende! Ai, demais! Esse é um problema, infelizmente, é um problema da nossa língua em comparação com o original, porque, por exemplo, nessa cena da fralda tem várias piadas que se perderam por causa da tradução. Tem uma hora que ela fala do buddy call, que seria tipo a chamada que você faz com o bumbum, que é quando você senta no celular e liga, que isso não tem como ser traduzido de uma maneira minimamente... É, que não tem, você não tem uma palavra pra traduzir isso. Não, né? Tem, é, porque assim, se você traduzir como chamada de bumbum é ridículo. Realmente, não. Mas é. Não faz a mesma, não é a mesma coisa. Então assim, ali tem algumas piadas que você acaba, algumas trocadilhos que ela faz com a questão da fralda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que acabam se perdendo, né? Mas é uma cena muito boa. E finalizando as crianças, nós temos aí a Ramona Gibler, que é a filha da Kimi, e tão louca quanto, né? Interpretada por Sony Nicole Bringas, é a jovem, filha de Kimi, eu já falei, pô. Ela tem 13 anos, por ser ela filha de um argentino, do Fernando, ela fala inglês e espanhol, às vezes até uma mistura dos dois. Ela tá na mesma idade do Jackson, né? Tanto é que eles vão pra escola juntos, né? E às vezes sempre dá aquelas desventuras em séries, né? De adolescente, que nem era no... De pré-adolescente, pré-pré-adolescente, até no caso dos dois. De ir pra escola e acontecer coisas. Por exemplo, fugir da aula, alguma coisa do gênero. É muito engraçado. Ela é bem louca. Ela chegou assim, tipo, como o papel da Kimi. Não tão, não sei se quanto, né? Na verdade, a ideia que eles falam é que como tanto a Kimi quanto o Fernando são, tipo, extremamente malucos, ela tem que ser a séria da família, né? A mais normal, é. A mais normal da família. Eu acho que ela é a mais normal ali mesmo, assim. É, mas lembrando que a mais normal não significa que ela é normal. É a mais normal. Inclusive, tem uma das melhores piadas. Piadas não, eu nem coloco uma piada, mas assim, autorreferência barra crítica, que é na hora que eles estão chegando, logo no começo da série, ela vira pra falar: meu, por que, que a gente vai pra casa dos Tanner? Eles são tipo a família mais branca dos Estados Unidos. Sabe? Eles são tipo urso polar na neve tomando leite enquanto canta o Frozen, que obviamente é uma crítica, né, essas sitcoms, que elas obviamente tinham uma família branca, perfeita, você tinha pouca representatividade nesse ponto, né? E ela pode falar isso porque ela é latina, né, então ela tem uma descendência latina. Por causa do Fernando na série, mas a atriz também é. Coisa que o Full House realmente não tinha, né? É, ela também é. E aí tem toda essa questão da crítica como era, então é muito bom. Não, era família branca norte-americana, é? Como era o padrão das séries, assim. É, depois disso que você foi começar a ter um pouco de algumas coisas, depois, sei lá, o Friends teve o Joey, que não era exatamente, que era aquela coisa meio italiano. E aí você vai até o ponto, por exemplo, que quando você tem a série, por exemplo, como O Maluco no Pedaço, ou Eu Patroço Criança, começam a mudar um pouco isso, mas ainda só depois, hoje que a gente vai ter alguma coisa mais misturada. Mas assim, essa é uma piada de, tipo, sabemos rir do nosso passado, sabe? De como era ridículo a gente ter só pessoas brancas, como ursos polares na neve, tomando leite, assistindo Frozen. Uma autocrítica ferrada e legal. Não, é. Engraçada. Eu acho que é uma sacada muito boa, sabe? I used to E começando aí, os personagens não tão importantes, assim, eles são importantes, mas eles não são principais, né? Eles são recorrentes. Eu vou começar a falar do Matt Harmon, que pra mim ele deveria ficar com a DJ, já falo, porque eu não gosto do Steve. Fora que ele é muito mais boa magia que o Steve. Olha, mas, ele é Matt é melhor, realmente. Tá vendo? Ele é interpretado pela... Aí eu acho que você tá errado, então. Provavelmente você tá porque errado. Eu também quero. Porque o Mug concorda com você. É. Ah, mas não, mas não dá, né, gente? Mas ele é interpretado pelo John Brotherton e ele é o filho do dono da clínica onde a DJ trabalha, a clínica veterinária. E ele acaba substituindo o pai dele durante as férias, né? E como ele é divorciado, ele na verdade mora em Miami, mas ele tá lá cobrindo as férias do pai e tal. Começa a gostar de São Francisco, principalmente depois de conhecer a DJ. E de conhecer a família maluca, né? Participar de todas as loucuras que a família faz. Eu acho que ele deveria casar com a DJ. Eu fiquei meio triste no final, não vou contar porquê, né? Mas... Cara, assim, aí o problema é que você vai brigar com uma parada que é a nostalgia. O casal nostálgico que era, né, a DJ e o Steve é muito difícil de você ganhar dessa força aí. Porque... Eles são uma espécie de Ross e Rachel que não ficaram juntos, sabe? Então, eu entendo que vai ser... Não, nem tanto, você tá exagerando. Não, vai. Assim, deixa eu ver. Não sei se é a mesma proporção, mas eles são um casal que, tipo... Sim, sim, não, okay. Tinha nada errado, sabe? Eles foram feitos para ser um casal dentro da série. Mas eu acho engraçado que ele tem tiradas engraçadas, né? Ele é muito bom, porque ele em tese é o normal guy... Dentro daquela maluquice toda, mas ele tem umas coisas muito boas. Na verdade, ele faz o papel do bonitão, né? Tipo assim, ele tá lá pra ser o bonitão. Isso. Que é normal, que acha meio estranho, mas ele participa, sabe? Ele tem essa... Todos os personagens, se você ver, tem um certo arquétipo, né? Eu até comentei antes. Sim. Todos os personagens têm um arquétipo. Então ele segue esse do cara bonitão, que é normal, que acha aquilo meio maluco, mas ele tá dentro, sabe? Não, é... Uhum. Que, tipo, não conhece, pra ele tudo é novo e tal. Isso é bom também pra quem tá assistindo, porque a pessoa que tá assistindo entende o que ele tá sentindo por ver aquilo como novo, sabe? Tem esse papel aí. E ele, junto com o Fernando, protagoniza, acho que uma das cenas que, assim, eu dei muita risada, eu realmente não esperava. Acho que foi, pra mim, eu acho que é a minha cena favorita, que é na festa de aniversário, quando a Kim engasga. E ele vai lá e meio que salva ela. E aí o Fernando chega, ele pega a luva, desafia ele pro duelo e dá uma tapa. Ele faz a reação do match, é genial. Ele pega a luva. Sério, essa cena... Eu ri muito nessa cena. Mas ele dá... Não, mas o tapa foi muito forte. Não, foi muito forte. Eu já... Exatamente, porque assim, a gente já viu N cenas dessa de tipo... Você dá um tapa com uma luva na cara de alguém. Desde o Pernalonga fazia isso. Tipo, desafio pra um duelo, né? Clássico isso aí. Exatamente. Mas essa é tão boa, mas tão boa. Porque, sério, eu vi ela duas vezes e eu ri as duas vezes muito. Porque ela é muito boa, sabe? É porque o Fernando, né, ele tem aquele... Ele é um latino, né? Tipo, estereótipo de latino. Ele tem que ter um estereótipo de latino. Então, tem essas loucuras meio... Não, tem uma cena até que ele fala, tipo, eu só não posso, sei lá, eu só não posso prometer que eu vou acabar com o drama, porque minha vida é fazer drama. E tudo que eu tenho, eu consegui por causa do drama. E é muito isso, tipo, ele é o cara mais dramático do mundo, assim. Bom, mas já falando aí do Fernando, né? Fala aí, Mug, do Fernando. Ou não, faz o Sage, vai, fala o Sage do Fernando. É, temos o Fernando, né, cara? Que ele é o cara que está, que foi casado com a Kimi. Ele é interpretado pelo Juan Pablo de Passe. Ele é um ex-cabeleireiro e se tornou um piloto de corridas. Faz todo sentido, né? Caramba. É muito clichê, né? O latino cabeleireiro, não sei o que, muito... Pois é, e mulherengo também, tanto que foi por isso que ele acabou tendo problemas com a Kimi, né, assim, você é mulherengo demais, você não dá bola pra mim, você fica em cima das outras, né, e realmente as outras ficam muito em cima dele. Ele acabou sendo dispensado por ela, mas ele ainda é apaixonado por ela, e gosta de dizer isso a todo momento, aquele estereótipo de latino, minha amada, minha querida, fica aqui comigo. Caraca, ó, Eu joguei no YouTube Fuller House Fernando. A primeira parada é Slap Smash. É tipo a primeira busca da... Slap Smash. É a primeira busca do YouTube. Não, eu fui ver aqui no Google o nome completo do cara. É Fernando Hernandes Guerreiro, Fernandes Guerreiro, cara. Repete. Ele fala o nome dele, né? Fernando Hernandes Guerreiro, Hernandes Guerreiro. É muito bom. Repete duas vezes Guerreiro, cara. Porra. Cara, que nome gigante. Mas assim, ele é muito bom. Eu acho que essa questão do drama e dele ser, tipo, junto com aquilo dos personagens mais... Não é forçado, mas assim, ele é muito caricato, sim, entendeu? Sim, sim. Mas é um caricato muito divertido. Ele dançando, ele começa, né, a dançar, a questão dele não, na... Esse é o par que tem mais química, cara. O Fernando e a Kimi, porra. Os dois são malucos, doidos a vida. Ainda tem, e a pobre filha tem que aguentar com esses dois aqui loucos a vida, soltos. E, cara... Eu gosto muito desse cara, o Fernando. É uma das grandes surpresas dessa série. É uma pena que ele não é tão fixo quanto os outros personagens. Não aparece em todos os episódios, né? Mas deveria estar todos os episódios. Ele tá pra fazer o papel da Beck, né, eu acho. Que é tipo, que vai... Porque pelo que eu entendi, pelo que confirmaram da segunda temporada, ele vai ser principal na segunda temporada. Que nessa ele é recorrente. Depois, né, depois, né, dessa temporada, porra, com certeza. Mas, pelo que eu entendi, ele vai meio que morar com a Kimi lá no sótão, sabe? Então ele vai ser meio que fazer o que a Beck fazia com o tio Jesse. Não sei se eles vão continuar juntos. Né? Ah, deveriam, cara. Deveriam. Eu acho que, de longe, ele é o meu personagem favorito. Assim, dessa, se for pegar os novos personagens, assim, ele é o meu favorito. De longe. Assim. Ele é a maior surpresa pra mim, cara. É um personagem original. Melhor surpresa. Não, ele foi a surpresa. Ele é totalmente original pra série. E ele foi muito bem, assim. Porque não tinha um personagem de outra nacionalidade antes, né? Não, então, ele veio pra fazer esse papel. Na verdade, o papel dele, eu vejo ele meio parecido com a Beck, mas também não é tão parecido assim, né? Não sei. Mas o que pra mim é novo na série é o que o Steve e o que o Matt fazem, que é a parada de ser um par pra DJ. E agora falando do Steve... Então, vamos falar do Steve Hale, que é interpretado pelo Scott Wilger. E é o antigo namorado da DJ, né? Ele é uma surpresa pra mim como que ele mudou, né? Do que era da primeira, tipo, de aparência física. Da primeira temporada Full House pra Fuller House. E ele virou um fucking podólogo, né? Na verdade, o que mudou na aparência dele é que ele ficou careca. Não careca total, mas tá ficando careca. Exato! Pra mim é essa mudança. Ficou muito estranho. Inclusive, é uma das coisas que o Jesse mais se vangloria, né? É do como o cabelo dele permaneceu e ele continua bonito e não sei o quê. Enfim, eu nem imaginava que o Steve ia voltar na Fuller House. Ele nem era tão importante na Fuller House. Né? Exatamente. Ele apareceu, que na verdade ele entrou mais da metade pro final da série. Ele não tava na série. Exatamente. Que é depois, só quando a DJ fica mais adolescente um pouco, né? E aí começa a namorar, tem a questão do baile e tal. Bem, e ele continua aparecendo, assim, em alguns episódios como aquele cara que quer resgatar o amor antigo. Ele quer voltar com a DJ, né? Embora, assim, ele se casou, ele acabou se divorciando depois de um tempo. Ou seja, durante esse gap de 21/29 anos, o Steve e a DJ tiveram suas vidas, entendeu? Cada um seguiu sua vida. Só que agora o Steve viu como uma oportunidade de estar voltando, entendeu? E... assim, ele só esperou o corpo do outro esfriar e voltou, né? Mal esperou esfriar, né? E a DJ, ela, tipo, fica confusa, né? Porque, embora ela tem três situações. Um, porra, ela era casada, o cara morreu, ainda tá, tipo, fresco isso na memória dela, era, tipo... E aí... Depois ela conhece o Matt, ela percebe que ela gosta dele, depois volta o Steve, o amor antigo, ela percebe que ainda tem algum sentimento e fica confuso isso pra DJ, né? Mas o Steve é bem legal, cara. E os dois começam a competir e tal. O que é legal é que o Steve e o Matt acabam ficando amigos, né, por causa dessa competição. Tipo, a gente tá competindo pela mesma mulher, mas né, vamos tomar cerveja e tal. É, o que eu acho, assim, é que eles se complementaram muito bem, assim, sabe, nessa questão de dividir. Eu realmente, depois que o Matt apareceu, eu realmente achava que o Steve nem ia ter chance, sabe? Eu também, cara. Eu realmente, não, mas independente da opinião pessoal aí de quem é o boy machia ideal da série, ele conseguiu muito bem, sabe? Se encaixar e se colocar lá como um dos finalistas do pior episódio. Cara, aquela cena do Ghost é nojentona, na boa. É muito boa, né? Aquela cena é muito boa, cara. Eles fazendo hambúrguer aquela e cantando cena genial a música do Ghost. Não, eu acho que assim, ele tem um fator cômico também, muito bom lá no... Igual quando ele fica ligando na questão do estádio lá, que ele... Que o estádio fica mostrando a câmera do B. É. Não, ele também tem a mesma mania. A câmera do B já é uma comédia. Mas todas as toda hora neles, né? Mas o que eu curti é que tipo, ele continua o mesmo, né? Que tipo, leva o resto da comida tudo e vai embora. Pega o sanduíche, tipo assim, eram as piadinhas dele do passado, né? O sanduíche. Aqui me faz o sanduíche lá, o sanduíche Jenga, ele vai e pega o sanduíche e leva embora. Porra. Aí lá, ele tá tão apaixonado que ele nem pegou o sanduíche. Aí lá, 3, 2, 1, aí ele volta e pega o sanduíche. Mas o Steve também é bom. Então, na verdade, assim, todos os personagens são bons, assim, eles se encaixam bem na série. Eu acho que não tem nenhum personagem que sobra na série. O que vocês acham? Não. Que sobra, você dizer assim, porra, cansei desse cara, o que ele tá fazendo aqui? Não, de forma... Talvez, ó, você cruel, a Ramona talvez sobra um pouquinho. Não. Também. Eu gosto demais da Ramona. É, talvez o Tommy, porque é um bebê. Tá, um bebê. Não, mas eu acho que a Ramona, ela tem pouca importância, assim. Não, eu não acho. Eu acho ela... Ela é um pouco... Ela tá, tipo... Assim, o plot dela no começo, ela tem a parada do quarto, a parada da escola, do pai... Não, tem o aniversário é bom. Depois, a questão da mudança. Ela é muito importante pro desenvolvimento do plot da Kimi com relação, depois, ao final, se ela vai voltar ou não com o Fernando, né, no casamento. Fernando, ok. Mas eu acho que ela é a que menos tem importância, sei lá. Eu não sei se ela sumiu por causa do Max, não sei. Eu tive uma sensação dela ser, tipo, não aparecer menos, porque ela tá em todas as cenas, mas ela ter menos importância do que os três, sabe? É. Não sei, assim, os três não, os dois mais velhos. É que, né? Querendo ou não, ela não é a parte da família, né? Então, assim, você acaba limitando um pouco até onde ela pode atuar, vamos colocar dessa forma. Alguns plots ela simplesmente não pode entrar porque é uma questão da família, né? É uma questão da vivência dele. E tipo, a Kimi entra, ok? Porque a Kimi, tipo, ela já tá envolvida há muito tempo. Mas ela fica meio... mas ela fica meio away, né? É, ela virou a tia postiça. E a Kimi, ela se envolve mesmo, não tem nem aí, cara. Ah, é da família, whatever. É assim, eu imagino que se, por exemplo, as Olsen tivessem voltado, elas fariam esse papel da Kimi. A Kimi talvez fosse secundária se as gêmeas voltassem. Como outsider, né? Ela seria outsider como acaba sendo a Ramona, de certa forma. Ela ia continuar sendo a vizinha, e talvez nem tivesse a Ramona, porque não ia ter necessidade. Exatamente, né? Exatamente. Talvez nem tivéssemos Fernando. Oh, não. Aí seria uma perda grande. Obrigado, Gêmeas Olsen, por vocês não aparecerem nessa serial. Então. Ainda bem que não tem Olsen nessa série. Então, e lembrando que a gente tem os personagens também que eram da Full House, da série antiga, né? O Jesse, interpretado por John Stamos. O Danny, interpretado por Bob Saget. O Joey, interpretado por Dave Cooler. Os três tios. E completando aí a Rebecca Beck, né? Que é a namorada na época, né? Porra, esposa do Jesse, né? Interpretado por Lori Logan. É legal que ela tem um probleminha com bebês. com bebês. Eu quero esse bebê, eu vou sequestrar ele. Jesse, podemos ter outro bebê? É tipo, você pode, porque você pode deixar ele comigo até a época da faculdade. Você deixa ele comigo até a época da faculdade e eu devolvo. Jesse, podemos ter outro bebê? Podemos. É legal comentar que o Bob Saget, o Danny, ele é o cara que narra o How I Met Your Mother, né? Sim, o pai no futuro. E dá pra perceber que a voz é a mesma. Eu percebi, achei mó legal isso, na verdade. Porque quando eu assisti 3 é Demais, é dublado, né? Você não tem essa noção. Sim. E agora, isso é verdade. Assistindo o legendado, você vê como a voz é a mesma do How I Met Your Mother, que é mais recente na minha cabeça, sei lá. É, assim, esses quatro personagens, eles aparecem bastante, porém eles não são protagonistas em momento nenhum da história, né? Geralmente, assim... O que aparece mais é o Jesse e a Beck, são os dois que aparecem mais pra mim. O Danny aparece pouco e o Joey aparece menos ainda. É porque a série não é mais deles. Não é mais deles. É. Na verdade, eu achei bem legal o fato deles... tipo assim, o clássico era deles antes, né? Mas por eles perceberem que o foco da série é outro, deles não sei, de não se importarem, de não estar na frente, sabe? Eu achei legal. É, terem passado esse bastão, aceitado, né? É, serem secundários. Nem secundários, assim. Quando você vê quando tá listado, aparece como uma participação especial o nome deles, né? Então, tipo... É, Special Guest. Ah, sim, mas é por causa dos fãs também. Participação nostálgica da galera, olha que maneiro. É o fator. Eles estão lá pelo fator nostalgia, isso ok. Mas é legal o fato deles não se importarem com isso, sabe? De não serem mais os principais. Isso eu acho legal. Demonstra uma certa humildade. Ou tá no contrato, ó. É isso. Não reclama. Não reclama. É isso ou nada. É isso ou nada, porque você não tá tendo muito sucesso aí na vida profissional, né? É. Ó, o outro já virou produtor, já tá bom demais, já chega, né? É, na verdade, pelo que eu ouvi falar, o John Stamos foi meio que quem reuniu o elenco inteiro, né? Então, tipo, se a série existe, se o Fuller House existe, é por causa dele, meio que por causa dele, sabe? Ele que idealizou aí. O criador é outro cara, mas ele que idealizou e reuniu a galera. Ele que fez os corres. É, fez os convites, né? Ele que ligou pra galera. Ele que fez o grupo no WhatsApp, entendeu? Mas acho que agora a gente vai chegando na reta final e eu vou querer considerações finais sobre Fuller House de vocês. Como a gente já falou bastante do Full House no começo, vamos dar foco agora pro Fuller House, beleza? Beleza. Então, okay. Começa aí, Mug, que eu não aguento mais ouvir sua voz assim. O que eu tenho que falar de Fuller House? Fuller House, pra mim, foi uma surpresa muito legal, porque eu nunca imaginaria que eles fossem reviver Full House, entendeu? É, eu gostei demais, assim, foi muito nostálgico pra mim, porque eu gostava muito da série, embora não era a minha série favorita, entendeu? Só que ao rever Fuller House, eu falei, caraca, eu fui reativando coisas na minha memória, falei, caraca, eu assisti muito isso e nem me lembrava porque eu assistia isso, entendeu? É muito bom. Eu gostei demais dos novos personagens e da trama que foi no finalzinho, assim, que foi a trama quem vai ficar com a DJ, entendeu? E me agradou pra caramba. É melhor falar de Bachelorette. Porque é uma referência que eles brincam que a Stephanie é viciada em reality show da TV, porque ela não tem trabalho, né? Não tem o que fazer. Mas foi muito bom mesmo. Eu não me arrependo de ter assistido duas vezes. Provavelmente vou assistir uma terceira. Porque eu ainda quero ver se eu não perdi alguma referência, tá ligado? Eu assisti duas. Quando assisti pela segunda, eu falei, caraca, a referência eu não lembrava. Aí eu quero assistir, tipo, provavelmente a terceira vez que eu vou assistir, eu assisto primeiro Full House e depois assisto Fuller House de novo. Porque pode ser uma experiência melhor. Então fica aí, Netflix, colocar Full House pra gente, tá? Mas foi muito bom. Faz alguma coisa de útil, Netflix. Caramba. Já que você não patrocina a gente pode falar mal. Olha a amargura. Mas foi muito bom. Eu gostei muito da abertura que teve, cara. Comparando o que era antes com coisas novas e interligando Full House com Fuller House, entendeu? Foi muito bom. Com a música também é bem legal, que ela é renovada. Inclusive, é uma das únicas vezes que eu fico triste do Netflix pular, fazer aquele pulo automático da abertura. Que eu acho genial em outras séries, mas nessa eu ficava, pô, Eu gosto tanto de Every Look. Eu assisti todas as vezes. Já falo. Eu assisti todas as vezes. É, eu então também. Eu vou voltar eu e também. Assistir de novo, sabe? É. Fora que a cantora é a mesma do Call Me Maybe, ela sabe fazer músicas que viciam. Não que a música seja dela, mas a versão dela vicia. Mas é isso. É, gostei demais. E recomendo altamente. Se você não viu ainda, por favor, veja. E mesmo se você não viu Full House, veja Fuller House. Eu acho que se encaixa. Você não vai ter uma experiência completa, tá? Mas eu acho sim que funciona você ver Fuller House sem ter o conhecimento de Full House. Porque eles te apresentam tudo no começo, né? Mas você não precisa entender muita coisa pra assistir. Porque também é uma série muito simples, né? Não vai exigir muito conhecimento. No máximo você vai perder algumas piadas e referências, mas nada que você fale, ó, meu Deus, não dá pra aproveitar. Acho que não chega a esse ponto. Ah, sim. Mas se você viu a série antiga e pegar esses easter eggs, cara, fica melhor ainda. Fica melhor, eu falei, a completa você tem que ver tudo. Mas se você quer assistir assim mesmo, acho que rola. Bom, eu quero falar que eu gostei bastante dessa série, o Fuller House. O Full House, eu, como já disse, a série clássica. Eu lembro de algumas coisas, tem outras que eu acabava não vendo muito, porque eu selecionava algumas coisas pra ver, outros não, né? Assim, então tem umas coisas muito legais que eu gostava. E nesse Fuller House ele reviveu algumas coisas que eu gostava bastante também. Quando aparecia alguns personagens da série clássica, eu achava, ah, que da hora, eles de volta aqui. E agora tem esses personagens, quando eram criancinhas, mais velhos, com as suas personalidades, clichês, todos os estereótipos que tem que ter numa sitcom. Algumas boas surpresas, tipo o Fernando, cara, que esse cara é um achado pra essa série. O roteirista que criou o Fernando tá de parabéns, pô, porque esse é um cara, é um dos melhores dessa série. Não, sabe o que é engraçado? Eu fui pesquisar depois no Google pra fazer as fichas dos personagens, e tipo, se você pesquisar a foto do ator, tipo, ele tem só tem foto fazendo expressão séria. E quando você vê ele de Fernando, cara, é totalmente diferente, assim. Totalmente. Pesquisem pra ver como é diferente. Tipo, não parece a mesma pessoa. É, mas eu quero falar assim que Fuller House é uma série. Ela é honesta, eu acho. Ela não tem que ser a série. Ela não te entrega como uma série genial de comédia. Mas ela é boa, suficientemente boa. Alguns podem falar que é uma série B da Netflix. É boazinha, ou na minha opinião, talvez não seja tão melhor quanto a série clássica, mas acho que tem um bom legado, com bons personagens. Essa nova criançada agora tem que ver aumentar mais a química, pra ficar mais divertido ainda, né, cara? Sim, então tem alguns pontos que você pode, assim, tá legal, e dá pra melhorar mais ainda, e quem sabe ficar uma série maior ainda, grandiosa. Com certeza não vai pegar aquele público grande que adorava pra caramba as Full House, série clássica. É, não vai ser esse boom, não. Né? Não vai ser a mesma... Não é o boom. A série nem se propõe a isso, na verdade. A primeira temporada é mais pra ver, assim, ó, tô curioso pra ver o que vai ser. Aí, na segunda, vai ter que estabelecer mesmo. A gente é essa série e vamos... pra frente, vamos crescer. Então espero que quando vier essa segunda temporada, seja algo muito bom mesmo, magnífico, mais piadas, mais coisas, citações engraçadas, e quem sabe algumas ouças, uma das ouças apareçam, né? Pelo amor de Deus, né? Ficaria interessante. Eu gostaria que eles fizessem ela com as duas. Seria muito legal. Porque elas não são idênticas, né? Elas têm algumas diferenças bem claras. E se ficasse trocando, pois ia ser muito engraçado, eu acho. Acho que daria piadas incríveis. Então, eles ficarem trocando e eles fazendo piadas com isso. Imagina o episódio. Entendeu? É. Sim, sim. Seria eu acho incrível. Olha, como eu já disse aqui, eu me diverti muito com o Fuller House. Assim, eu assisti basicamente 2 dias. Eu queria, sabe, nenhum momento ela cansou, nenhum momento eu falei eu queria pular um episódio, eu não tava gostando de algum dos plots. Eu acho que, assim, pra quem gosta desse tipo mais clássico de sitcom, né, essa coisa mais leve, que era realmente muito do que se fazia na década de 80, na década de 90, essa coisa família, essa coisa do abraço. Então eu acho que você querer ver isso e ver ele, muitas vezes, brincando com o próprio gênero, né? Então, como a gente já falou, quantas piadas tem sobre abraço, né? Nossa, eu acho que eu tô ficando igual meu pai, eu quero abraçar, a gente ia abraçar, não sei o quê. Então, assim, você ri do seu próprio gênero, e mesmo assim você conseguir manter o mesmo sentimento, a mesma pegada, e claro, com novos personagens, com trazendo para os novos dias. Então, assim, as várias piadas, por exemplo, de crianças com tecnologia, piadas com redes sociais. Então, esse tipo de coisa, esse cuidado que foi feito à série, todos os atores, sejam os novos, sejam os antigos, estão muito bem. Eu acho que a gente não tem aqui como reclamar de nenhum deles, assim, como tá, que tá atuando mal. Inclusive, assim, até como a gente falou, os próprios atores que estavam fazendo participações especiais fizeram os seus papéis novamente, sabe? Eles envelheceram, então você vê que eles realmente tiveram um cuidado com trazer de volta, e principalmente o Danny, quando ele... as cenas onde ele volta, ele fala, nostalgia, dá pra sentir muito do ator com saudade ali. O episódio do Terno do Sofá, quem que chega e fala, cadê o vovô Danny? Aí ele tá deitado no sofá. Demais, não, e assim, então você vê que esses caras, eles também têm esse mesmo carinho que nós temos, né, ou que a maioria de nós tem pela série, seja no meu caso, que vi muito pouco, ou talvez seja no caso do Stage, que vi um pouco mais, e que tem visões, eu e o Stage temos, né, absorvemos a série de maneira diferente, todo esse carinho que nós temos, eles também têm, né, por ter sido, talvez, para muitos deles, o maior sucesso, ou pelo grande carinho que eles receberam dos fãs, e recebem hoje, né, a série, por mais que ela não tenha alcançado os milhões e a grande, né, a grande audiência, porque a gente tá falando de uma série que é pro Netflix, numa outra realidade, onde outro tipo de série funciona, o carinho dos fãs novos e antigos para com a série nova e os personagens é muito grande. Eu acho que isso é o grande sentimento desses revivals. Eu acho que se todos os revivals, todos os reunions, todas as homenagens fossem desse jeito, eu acho que, assim, a gente teria ótimos materiais por aí. Eu acho que Fuller House é um ótimo material. Assim, ele é respeitoso com o original, sem ser repetitivo, e aí, como a gente já falou, funcionando de forma isolada. E eu realmente, como a gente disse, eu quero mais, eu quero uma segunda temporada, eu quero ver mais do Max, mais do Fernando, principalmente. Então, eu acho que é uma indicação mais do que certa, nossa, se você é uma pessoa que gosta de sitcoms, essas séries de comédia leve, divertidas, uma coisa realmente, assim, pra você ver com qualquer pessoa, acho que, né... Qualquer membro, seja seus pais, talvez, seus avós. Não, avó, depende, o Sage seria um avô, né? Mas assim, os seus pais. Eu assisti com meu irmão sequer tava assim. Meu irmão tá com 18 agora. Então, assim, ele não tinha nem ideia do que era o 3 é demais. Assim, ele nunca nem viu nada, ele nem sabia o que era, e ele se divertiu também. Então eu acho que esse é o grande mérito do Fuller House, e assim, acho que a gente já mais do que explicou pra vocês o porquê que vocês devem assistir Fuller House, independente de qualquer coisa. Eu particularmente gostei bastante de Fuller House, eu acho que não só o fator nostalgia, eles conseguiram fazer algo que remete ao antigo, mas é inovador, não inovador, mas ele é novo, sabe? Ele é fresco, e... né? Ele não é datado, ele não é velho. Tipo, ele é atual, a fórmula de humor já não é... Eu vi muita gente falando, mas eles fizeram a mesma coisa da série passada. E você queria o quê? Queria que fizesse diferente? Porra, a ideia é fazer uma reunião, sabe? Tem que ser... Tem que ter o mesmo carinho que você tinha no passado. E eu achei bem legal, assim, particularmente gostei bastante... Eu acho que todo mundo deveria assistir, pelo menos tentar. É uma série muito boa pra quem não tem costume de ver série, que nem a gente que vê séries de final de semana no Netflix. Eu acho que é uma série muito boa pra você mostrar, né, o universo maravilhoso das séries do Netflix pra alguém, né? Eu recomendo, assim, acho que não é perda de tempo. Acho que é o que o Mug falou, mesmo que você não viu Full House, o que o Cabeça falou também, vale a pena você pelo menos dar uma chance, porque por mais que você não entenda tudo, você no mínimo vai achar engraçado e divertido, porque é divertido pra qualquer um, não importa se você assistiu ou não. Se você não viu o clássico, você vai gostar do Fernando do Matt. Exatamente, não só do Fernando, do Matt também, e da Kimi. Mas é isso aí. Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com a caixa de entrada que já está começando. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Falou, falou, falou. Oh, yeah. Caixa de entrada. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Eu aqui novamente, o ilustre Lucas, com o ilustre Sage. Eu aqui de novo, sempre. Bom, você que nos escuta por um agregador de podcast, pelo feed ou qualquer outra coisa assim, ou quiser fazer um comentário, acesse nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente também via contato arroba projetoxpodcast.com.br. Página no Facebook é facebook.com/projetoxpodcast, tal como a página do grupo, que é facebook.com/groups/projetoxpodcast. Siga-nos também no Twitter, no arroba Projeto X Podcast. E mande perguntas para nosso cast de aniversário, sejam perguntas para um participante específico, para toda a staff, o que vocês quiserem. Os links são ask.fm/projetoxpodcast e meperguntecom.projetoxpodcast. Exatamente. Temos um recadinho essa semana que vai se alastrar por todo o nosso futuro, não sabemos até quando. A gente vai mudar a nossa periodicidade de lançamentos de podcast de semanal para quinzenal. Calma, calma. Vamos absorver isso aí. Calma, galera. Não vai ser agora, vai ser depois do 200, tá? Depois do 200, a periodicidade de semanal vai pra quinzenal. Calma, gente, calma. Muita calma, muita calma. Os motivos são realmente suficientes para nos fazerem tomar essa decisão. Foi quase que unânime entre toda a staff. Tem muita gente que tá sem tempo, vocês sabem disso. E para não ter uma diminuição na qualidade e continuar com esses atrasos, a gente resolveu fazer isso. A gente resolveu fazer essa mudança, não sabemos por quanto tempo. Então a gente achou que para todo mundo conseguir ter tempo para trabalho, para faculdade, para conseguir fazer o que precisa. E o podcast também tá como algo que é prazeroso e não como aquela obrigação. Puta, tem que editar, que merda. Tem que ser algo que... bacana. Vamos explicar direitinho, na verdade é que a agenda da galera nos últimos meses apertou muito, mas demais. Sim, tá sim. Desgastante, tá osso. A gente tá preocupado que a qualidade caia, a gente tá gravando podcast um pouco em cima da hora, coisa que não deveria acontecer. Então a gente tá se preocupando com isso, de forma que a staff não desgaste ainda mais, mas que a gente consiga lançar ainda podcasts com a qualidade. Então a mudança da periodicidade acabou sendo necessária. A galera concordou, cara, que no ritmo que tava não dá mais. Então, a gente vai mudar essa periodicidade depois do podcast 200. A gente já deixa esse aviso, tá bom, galera? Se o podcast vai continuar atrasando, aí é outra história. Espero que não. Espero que não. Estamos acreditando que essa mudança vai ocasionar a ausência dos atrasos, né? Mas isso vai aliviar a staff um pouquinho, porque tava muito barra pesada tentar lançar um podcast de qualidade toda semana, que vocês gostam bastante. Esperamos que um dia a gente consiga normalizar essa situação. Mas até lá, podcast fica aí com essa periodicidade quinzenal, tá bom, galera? Tá certo? Lembro de quando eu era novo. Depois de uma notícia um pouco triste, vamos para os e-mails. E-mails. Primeiro e-mail do Pablo Neves. O próximo cast será sobre 3 é demais. Provavelmente mais sobre a sequência Fuller House. Ou então Arrested Development, o que seria animal, exclamação. E é isso. É o Fuller House, sim. É. O podcast é do Fuller House. Não é o do 3 é demais, mas obviamente Fuller House é a sequência do 3 é demais. Então também fala um pouquinho de 3 é demais. E não é Arrested Development. Eu acho que ninguém aqui da staff viu. Eu acho que não. Então não é. Mas você acertou o primeiro chute. É o Pablo Neves. Tá certo. Um abraço. O próximo e-mail é do Johnny Pereira, que ele começa já mandando e-mail falando assim: olá pessoal, não conheci esse diretor Makoto Shinkai, mas ouvindo esse podcast me deu vontade de ver tudo o que vocês falaram. Do jeito que vocês falaram, eu acabei confundindo com os vídeos que às vezes compartilham no Face. É, tem bastante disso mesmo. Os vídeos têm aquelas lições de moral no final, vídeos muito emocionantes que mostram pessoas sendo solidárias e amando o próximo. Mas não é desse diretor, vou procurar os filmes pra ver. Caramba, viu? Cara, mas procura do Makoto Shinkai. Tem muita coisa boa assim, viu? E tem muito comercial bom dele pra caramba também. São curtinhos. Aí é que ele fica falando de vários podcasts antigos aqui. A gente não vai poder ler ele na íntegra, mas vamos ler alguns destaques que ele deu. Aqui ele fala, por exemplo, que ele escuta uns 4 podcasts por dia na média, né? Que aí o último que ele escutou foi o Sakamichi no Apollon, mas ele gosta também que a gente fale também de muitos assuntos nostálgicos também, e é muito bom pra ele também. Aqui ele fala assim que tem a gente produziu muito conteúdo pra ele ver aqui nos próximos 2-3 anos, que assim, pra que ele vai querer ler, vai querer ver, e é muita coisa mesmo. Ele gostou do podcast do Indiana Jones, por exemplo, ele gostou do podcast do História de Óculos, tem muita coisa pra ele contar, e por aí vai. Nossa, tem muita coisa aqui pra você falar mesmo, Johnny, realmente, hein? É um compilado de comentários de vários podcasts, ele mandou num só um e-mail, pá! Pois é, muito muita coisa. Bom, é que ele termina falando: pessoal, desculpa ficar mandando um monte de e-mails, mas é que eu esqueci de dar a sugestão do próximo podcast. Aí vai. Ele tava pesquisando aqui, ele achou Fuller House. Se não for, pelo menos fazer a tentativa. Sim, acertou. É do Fuller House, série da Netflix. Sim, muito legal, muito bom. Valeu, Johnny. Você acertou também. Arrasou, Johnny, arrasou. Próximo e-mail é do Leandro. Bom dia a todos. Cara, que cast. Esse tem um gosto especial para mim, pois é algo que eu incentivo e muito as pessoas ao meu redor a assistir os filmes do Makoto Shinkai. Até mesmo pessoas que não gostam de animes, pois acho que eles são muito bem desenvolvidos. Concordo com o Jin, e o cenário é apenas mais um atrativo para todo o resto. E também comecei com 5 centímetros por segundo. E aquilo me tocou de tal forma que fui buscar os outros filmes dele. Uma coisa que vocês não falaram é que no Hoshi no Koi, a maioria das coisas são tons de azul. E o filme tinha também essa ideia, que não foi muito bem nesse filme. Mas foi muito bem executada no Kotonora no Niwa, que tem essa mesma ideia com a cor verde. E o chute dele aqui, próximo podcast é de Fuller House. Oh yes, tá certo, tá certo. Yes, tá certo. Boa, Leandro, arrasou. E ele mandou 3 PS. PS1, eu sei o nível dele, pois ele faz no mesmo dia e mês que a minha mãe. Ok. PS2, ajudei com perguntas que podem ou não ser estranhas. E se forem, atingiram sua meta. Que legal. Será que são nudes? Não, não, não mande nudes, por favor, não mande. PS3, FMA vai ser relançado e nem precisa fazer o jabá, afinal é foda. com certeza. Oh, yes. Isso aí. Um abraço, Leandro. Muito obrigado pelo seu e-mail. Último e-mail aqui, bem curtinho, do Rafael HQ. Um ótimo cast do Makoto Shinkai. Ele é um cara muito foda e ainda tem muito a mostrar ao mundo. Com certeza. Esse cara é muito bom, é um gênio excelente. Adoro esse cara, eu amo ele, porra. Sobre o próximo cast, é alguma série da Netflix. É claro que é uma série da Netflix. A dica foi Netflix, porra. Porra, Rafael HQ, caramba. Um pouco vago. Meu, muito simples, muito vago, né? Vacilou. Mas é uma série da Netflix chamada Fuller House. Muito legal. Se dica, não acertou não, tá? Mas valeu pelo e-mail. Foi uma boa tentativa, assim, né? Vai que cola, né? É, né? Bom, muito obrigado, Rafael, aqui. Bom, vamos mandar um abraço nessa semana. Então, eu imagino que a staff inteira está te abraçando, o Francisco das Chagas. A staff inteira está te abraçando. É, muito obrigado pelo único comentário dessa semana. Vamos, galera. Vocês estão fracos nesse aspecto. Bem, minhas dicas da semana passada foram Netflix, São Francisco e Família. Não sei qual é dessas diquinhas. Bom, o podcast que vocês acabaram de escutar foi do seriado Fuller House, que sim, tem tudo a ver com essas dicas. Netflix, porque é uma série da Netflix. São Francisco, a história acontece em São Francisco e Família, uma história, é uma sitcom de família, vinda do Full House, 3 é demais. Aquela série que a gente gosta pra valer, que tinha gêmeas Olsen e agora não tem mais. É. Mas é isso, pra quem chutou Fuller House, acertou as dicas. Isso aí, parabéns galera que acertaram. E as dicas da próxima semana são Amnésia, Ação e Cia. Tá fácil. Eu acho que tá fácil. E aí, olha aí. Uhum. Bom, galera, não se desesperem com as nossas mudanças, vai ficar tudo bem. Selo em teia, assim, pensa no teia, tá tudo bem agora. E aí, vida que segue. Vocês vão ver como vai ser sensacional isso. Vocês têm um mês pra se preparar pra isso. Aguenta. Vai ser uma fase difícil, mas a gente vai superar e vai voltar mais forte. Uma broca maior, é isso aí. Meu Deus, você tá vendo muito Tengen Toppa Gurren Lagann. Muito pensando na broca, né, cara? Meu Deus, porra, já fez 18 anos e já tá pensando nessas coisas. Ah, caramba, essa juventude. Ai. Tudo perdido, né? É, né? Fazer o quê? Bom, então, mas é isso, galera. Muito obrigado por mandar e-mail, muito obrigado por mandar comentário. É isso, e acho que é só, né? Isso aí, muito obrigado por nos escutarem até aqui. Um abraço e até a próxima. Falou.